скажем пацієму, но самий день на тебе сонце, одя до нас, ми не зробим зла, було сам день у Богу ж візита, і ось ти успеш, і у Богу за, о самий день на тебе сонце, одя до нас, ми не зробим зла, Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arcanciel 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à Música da Glória das 14 às 16. E para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai e viaja, uma ótima viagem. E para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho. E para quem está a descansar também, um ótimo descanso. Na companhia da Rádio Arcanciel, tudo vai bem. Ora então, eu tenho para dizer que tenho a agradecer a Deus por estar aqui com todos vocês, porque tive um pequeno acidente numa passadeira que eu ia passar, e então veio um carro e me levou para o chão e para o hospital. Pronto, mas com Deus e com a Nossa Senhora, eu cá estou. Graças a Deus não foi muito grave, mas nós temos que estar sempre preparados, porque isto acontece a cada um de nós, umas vezes melhor, outras vezes mais mal. Pronto, e eu então, para agradecer a Deus e para a Nossa Senhora, vamos ficar aqui com Mãezinha, Eu Vou-te Amar, de Nadina de Sameiro. Uma boa continuação de boa tarde na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, fiquem bem, até já. minha terra, de voltar ao meu cantinho, à casa onde eu nasci. De saltar e de jogar a bola, brincar ao vir da escola, dos amigos com quem cresci. E da minha casa tão velhinha, da minha querida mãezinha, belos tempos de outra hora. E hoje a saudade bate no peito, o coração fica desfeito, até a minha alma chora. Terra, de voltar ao meu cantinho, à casa onde eu nasci. De saltar e de jogar a bola, brincar ao vir da escola, dos amigos com quem cresci. E da minha casa tão velhinha, da minha querida mãezinha, belos tempos de outra hora. Hoje a saudade bate no peito, coração fica desfeito, até minha alma chora. Muito bem, 14 horas e 18 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, muito obrigados por estarem ligados à vossa rádio, aonde ouvir as melhores músicas portuguesas. Ora, então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita da culinária de hoje, porque hoje será a minha verdadeira emissão, em antes da Páscoa, claro. E então vou dar a minha receita para logo para vocês no dia de Páscoa comemorar. E então, hoje somos o 20 de março de 2024, o tempo passa a correr, não é? Mas pronto, temos que aproveitar todos os momentos bons que nos aparecem sempre pelo dia fora, pela vida fora. Ora então, vamos ficar com Carlos Ribeiro, Promessas são Promessas, assim é que é. Ora, fiquem bem, até já. Santinho amigo, eu vou ter contigo, Santo Padroeiro. Vou à Romaria com muita alegria dançar no terreiro. Santinho amigo, eu vou ter contigo, Santo Padroeiro. Vou à Romaria com muita alegria dançar no terreiro. Oração, muita devoção e humilde atitude. Peço paz na terra e o fim da guerra, amor e saúde. Na minha oração, muita devoção e humilde atitude. Peço paz na terra e o fim da guerra, amor e saúde. Adorado, és advogado das dores de cabeça. Ajuda esta gente, pois anda descrente, que o bem aconteça. Meu santo adorado, és advogado das dores de cabeça. Ajuda esta gente, pois anda descrente, que o bem aconteça. Um ano passou. Eu cá estou de novo, eu cá estou de novo. Vinha Santo Cato cumprir meu contrato com o Santo do Povo, com o Santo do Povo. Um ano passou, eu cá estou de novo, eu cá estou de novo. Vinha Santo Cato cumprir meu contrato com o Santo do Povo. Email sur Arc-en-Ciel Orléans. Ora, muito bem, 14 horas e 26 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, muito bem, sejam bem-vindos à nossa, à minha emissão. Ora, muito obrigado por estarem na minha companhia, que eu sei que é muita gente que me está a escutar. O meu muito obrigado e uma continuação de uma boa tarde. Ora, vamos ficar com o Nino Pereira, Nino da Concertina, assim é que é. Eu viro e tu viras. Este é pedido de Maria Pereira para seu marido, seus filhos, sua e seus netos e genros também. E para toda a família, para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores. E o meu muito obrigado por estar sempre na nossa companhia, na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. É aqui que estamos juntos e é aqui que estamos ligados, sempre com a melhor música portuguesa. Então, até já. Põe toda a gente a dançar. Eu viro, tu viras, vamos. muito bem, 14 horas e 31 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel, 96.2. Ora então, vamos ficar aqui, tenho aqui uma dedicatória para passar para o Sr. João de Sousa, que esteve de parabéns no fim de semana. Ora então, uma continuação de um bom ano, de parabéns, e vamos ficar com o nosso grande artista, Jorge Ferreira, que vai estar conosco no 13 de abril de 2024, assim é que é. Ora então, o nosso grande artista que vai estar aqui para organizarmos uma grande festa pela Rádio Arcanciel 96.2. Ora, não percam, e já está sendo horas de marcarem os seus bilhetes, porque no dia vai ser mais caro, não é? Como sabem, 20 euros, e se for agora, são 15 euros, poupa-se 5 euros, já dá para beber lá uma bebida. Ora então, não se esqueçam de estarem todos presentes, porque vai ser uma festa com o nosso grandioso artista Jorge Ferreira. Ora então, aqui vai Jorge Ferreira, parabéns para o Sr. João de Sousa. Uma festa vem agora recordar, que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar, que todo sonho seja uma realidade, e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade, com parabéns por mais um ano de vida. Parabéns, parabéns, por esta data tão querida. Esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem mim e nunca seja esquecida. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho, e uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera, e parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. Esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida. Que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida. E que esta folha virada seja sempre no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida. É bom. Mas como ela era fraca, na feira ninguém me quis. A burra da minha sogra, toda noite e de dia, e o burro do meu sogro até salta de alegria. com a burra para casa, que ainda sou rapaz novo. E fui-me pela corte, junto ao burro do meu sogro. Minha sogra não para mim, o carro está a ficar escuro. Agora vais lá voltar, a ver se vendes o burro. Mas como ela era fraca, na feira ninguém me quis. A burra da minha sogra, sogra da noite e de dia. E o burro do meu sogro até salta de alegria. A burra da minha sogra, sogra da noite e de dia. E o burro do meu sogro até salta de alegria. Ora então, 14 horas e 39 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com uma dedicatória, vamos até Leão, para Martin, de pedido de Martino dos Reis, que está sempre à escuta da nossa Rádio Arcanciel. Ora bem, Martino dos Reis pede uma música, Maria Celeste e Carlos Ribeiro, por para todos os portugueses que estão à escuta da Rádio Arcanciel e para todo o auditório e para todos os animadores, o meu muito obrigado por estar sempre na nossa companhia e uma continuação de uma boa tarde. Então, vamos escutar. Até já. Chora, chora, linda, chora.

pagam promessas antigas, todos vão na procissão. É tempo de regressar e te deixar meu cantinho. Ao Senhor eu vou rezar, que abençoe este meu ninho. Sou o ninho do Drei, sou o ninho do e sou feliz. Sou o ninho do Drei, sou o ninho do e sou feliz. É tempo de regressar e te deixar meu cantinho. Ao Senhor eu vou rezar, que abençoe este meu vinho. Sou o vinho do Drais, sou o vinho do e sou feliz. Sou o vinho do Drais, sou o vinho do e sou feliz. Sou o vinho do Muito bem, 14 horas e 50 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com Sónia Flávia. Flávia, mexe o bumbum. Esta vai ser para a minha netinha Anita, que ela gosta muito de dançar. Então, é da parte do pai, Rui de Brito, e Sandrina de Brito. Para ela e para toda a sua família que está à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, fiquem bem, até já. A festa vai começar, cheia de cor e de tradição, e tu também vais aprender um movimento que te faz enlouquecer. E agora faz esta dança que eu fiz só para ti. Nós não. Muito bem, 14 horas e 54 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. E agora vamos ficar com Maria Lisboa. Maria vai com todos. Ora então, que ela tão bem já esteve na sala de Montesião por uma festa organizada pela Rádio Arcanciel, aonde foi um grande sucesso. Ora então, vamos aqui recordá-la. Então, é para Manu de Arujo, para seu marido, para toda a sua família, para todas as colegas de trabalho e para todo o auditório, e para todos os animadores, meu muito obrigado. E uma continuação de uma boa tarde e até já. Elas da aldeia todas vêm cá. assim aos leitores. Comprem, minha gente, na loja do Evaristo. O produto mais vendido é o meu chupa-misto. As donzelas da aldeia todas vêm cá comprar o meu rico chupa-misto e ficam a gostar disto. Vai, é só vê-la chupar. Comprem, minha gente, na loja do Evaristo. O produto mais vendido é o meu chupa-misto. As donzelas da aldeia todas vêm cá comprar o meu rico chupa-misto e ficam a gostar disto. Vai, é só vê-la chupar. Donzelas da aldeia todas vêm cá comprar o meu rico chupa-misto e ficam a gostar disto. Vai, é só vê-las chupar. E muito bem. Ora, então eu tenho aqui uma dedicatória para Manuel de Souza, para sua esposa, seus filhos e para todo o auditório da Rádio Arcancel 96.2 e para todos os animadores, meu muito obrigado. E ele pede Roberto Leal, minha gente, o nosso saudoso Roberto Leal. Ora então, vamos ficar aqui com esta linda música do nosso saudoso Roberto Leal. Ora então, fiquem bem, até já. Adeus que já vou embora, adeus meu pai que eu já vou. Adeus que já vou embora, adeus meu pai que eu já vou. Vou visitar a nossa terra, que há tempos que eu lá não vou. Vou visitar a nossa terra, que há tempos que eu lá não vou. Oh minha gente, estou chegando, minha saudade por sorrisos vou trocar. Oh minha gente, estou chegando, fico contente por aqui poder voltar. Sentar à beira do rio, colher frutas ao pomar. Sentar à beira do rio, colher frutas ao pomar. Rever a Rita da aldeia, que um dia eu quis namorar. Rever a Rita da aldeia, que um dia eu quis namorar. Oh minha gente, estou chegando, minha saudade por sorrisos vou trocar. Oh minha gente, estou chegando, fico contente por aqui poder ver a minha casinha lá perto da estação, que os olhos já não veem, mas sente o meu coração. Que os olhos já não veem, mas sente o meu coração. Oh minha gente, estou chegando, minha saudade por sorrisos vou trocar. Oh minha gente, estou chegando. De todos eu me despeço com vontade de ficar. Às vezes o coração a gente tem que ajudar. Às vezes o coração a gente tem que ajudar. Pois é, então vou dar a minha receita da culinária agora para vocês prepararem para o dia de Páscoa, que vai ser o cabrito. Eu já tenho dado nos outras vezes, não é? Na altura das festas, mas vou passar, porque nem sempre as pessoas estão a ouvir. Então eu vou passar a minha receita do cabrito para o dia de Páscoa e oxalá que nós... Que Deus nos traga um dia cheio de muita felicidade para todos nós. Com muita paz e saúde, que é o que é preciso. Ora então, pegamos no sábado, aleluia, lá para a tarde, pegamos no cabrito, se estiver a descongelar, no congelador, não é? Tiram-no do congelador de manhã e lá ao meio da tarde põe-no numa bacia com água fria, bem fria, não é? Claro. E depois, lá para dentro, metem um bom... Depende da quantidade. Se for para muita gente, tem que ser mais. Se for para menos, põe-se menos, não é? Eu digo um limão, porque um limão dá para 2 ou 3 quilos de cabrito. Se for para 6, gasta mais. Pronto. E então, pomos um bom limão, partimos-lo aos bocados, esprememos o sumo lá para dentro, deitamos cascas, tudo lá para dentro. E também podemos pegar em 2 dentes de alhos, borrachá-los, casca e tudo lá para dentro. E umas 3 ou 4 folhas, 5 folhas de loureiro. Tudo lá para dentro. E uma boa garfa de sal, porque assim já fica mais ou menos temperado. Pronto. E então deixe-nos estar até ao outro dia de manhã. Outro dia de manhã, vocês tiram-no para fora e põem-no a escorrer um bocadinho. Não lava, não passa por água nenhuma. E depois pegam nele, não é? Vão pô-lo na assadeira, que vai ir ao forno. Depois de estar escorrido, vamos preparar então o molho para ir ao forno. Então pegamos num copo de vinho branco, um pequenino cálice de uísque, um bocadinho de... uma meia cerveja daquelas mini, pode deitá-la toda. Mais ou menos assim. E o sal a tempero, claro. Aí uns bons 4 dentinhos de alho, bem picadinho lá para dentro. E umas folhinhas de loureiro, um bom raminho de salsa e pimenta branca moída. Colorau doce e mexer bem mexido. Põe 2 boas cebolas também, partidas à rodelas, pode deitar lá dentro ou pôr na assadeira já. E o sal bem temperado. E um bom copinho de azeite. Só azeite. Eu nunca deito óleo nos assados, é só azeite. E pronto, mexe aquela caldinha bem mexida, tudo bem mexidinho. E põe por cima do cabrito, que vai estar assim mais ou menos até às 11 horas, a tempo de levá-lo ao forno. Mas tem que ser logo de manhã, porque antes de tomar o pequeno almoço, faça o molho para o tempero, para o cabrito que vai levar ao forno. Pronto, depois se vir que cabe lá as batatas, ajunta batatas. Se vir que não cabe, deita um bocadinho daquele molho, depois põe numa assadinha ao lado para pôr as batatas, passar as batatas. E pronto, espero que tenham todos uma boa saúde e que passem todos um dia muito feliz de Páscoa e todos por aí fora, porque a gente de repente está bem e de repente está mal. esta vida não tem segurança para ninguém. Por isso, profitem todos o máximo da vida, aproveitando todos os momentos bons que Deus nos dá e vamos vivendo assim como Deus quer. Mas dou graças a Deus por estar aqui hoje a falar com todos vocês. Espero que vocês desse lado também estejam. Todos com saúde, paz e amor. Então, vamos continuar com uma boa disposição e a boa música portuguesa. Até já. saudade, tanto de saudade que eu senti, mas consegui te esquecer, consegui sobreviver. Agora que estou em outra, você vem com esse papo de voltar para perdoar e que se arrependeu. Ora, muito bem, 15 horas e 16 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora, então, vamos ficar aqui com Joaquim Sena, pai, amigo, porque ontem, em Portugal, não é? Foi o dia do pai. Então, para todos os pais que estão à escuta da minha emissão e para aqueles que não estão, vamos ficar com Joaquim Sena, pai, amigo. Ora, fiquem bem, até já. muitos querem é de borda. Ora, e muito bem. Ora então, 15 horas e 24 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com o nosso grandioso artista, que vai estar no dia 13 de abril de 2024, na Sala de Montesião, por uma grande noite de, para não esquecer, com a Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, vamos ficar com Vida Flor, de Jorge Ferreira, que vai ser para os 33 fundadores da nossa Rádio Arcanciel e para o nosso Florentinho amigo e para todo o auditório da Rádio Arcanciel e para todos os animadores e para todas aquelas pessoas que estão à escuta da nossa Rádio Arcanciel 96.2. Muito obrigado por estarem aí desse lado e sintonizando a vossa Rádio Arcanciel. Ora então, vamos escutar, fiquem bem, até já. Vai dormir. A vida é água que corre e desvanece no chão. A vida é água que corre e desvanece no chão. Vida de confusão que se acaba, mas não morre. Mas não morre. A vida é divino baixo que inspira tudo o que vive. A vida é divino baixo que inspira tudo o que vive. São dois dias de cativo que a todos deixa desejo. São dois dias de cativo que a todos. Esta vida que anda e corre não é minha nem é tua. Esta vida que anda e corre não é minha nem é tua. Tudo que nasce já morre e a vida continua. Tudo que nasce já morre e a vida continua. La vie mêle sur Arc-en-Ciel Orléans. Quem me quiser, o meu amor não é pra quem não quer. que a vida não fala resposta. Bem ciumento que é assim mesmo que eu gosto. Amor, amor, que às vezes traz ilusão. Amor, amor, que às vezes traz ilusão. Por ver a cara e não ver o coração. Por ver a cara e não ver o coração. Que bem o queira, quem me quiser. O meu amor não é para quem não quer. Amor que a vida que eu gosto, que há muito tempo espero. Que bem me queira, quem me quiser. O meu amor não é para quem não quer. Amor que a vida não fala aposto. Bem ciumento que é assim mesmo que eu gosto. Que bem me queira, quem me quiser. Que bem me queira, quem me quiser. O meu amor não é para quem não quer. Amor que afirme, no qual aposto. Bem ciumento que é assim mesmo que eu gosto. Família sagrada, sem os te adeus, pensando em regressar. Amar e ser feliz. Ser feliz. tanto, tanto dela e quero-lhe agradar. Pois é com esta mulher que eu quero casar. Quero um pomilo de beijos, tão tão apaixonada. Vou dizer-lhe que eu quero ao seu lado ser amada. Gosto tanto, tanto dela e quero-lhe agradar. Pois é com esta mulher que eu quero casar. Quero um pomilo de beijos, tão tão apaixonada. Vou dizer-lhe que eu quero ao seu lado ser amada. Ora, muito bem, 15 horas e 41 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, então vamos dar um saltinho com a onda da Rádio Arcanciel até Amarante para Manuel Teixeira, que pede é o bicho, que é Eren Costa. Então vamos escutar, é para todo o auditório e para todos os animadores, para todo o pessoal que está a trabalhar e está à escuta da nossa Rádio Arcanciel. Até já. Seu cabelo espalhar sua magia pelo ar. Ele vai te encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tem pra te contar. Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos não há. Forte na emoção de ter você pra mim. Aquele grito que era preso na garganta se transformou e a nossa vibração é tanta. Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor é puxa nada, mexe o corpinho, entra na roda, bate o pé, solta a mão, volta a tirar o pé do chão. Bate o pé, não custa nada, mexe o corpinho, entra na roda, bate o pé, solta a mão, volta a tirar o pé do chão. Vira para o lado, vira para o outro, não digas que não. Bater do coração. Vai começar, bate o pé, não custa nada, mexe o corpinho, entra na roda, bate o pé, solta a mão, volta a tirar o pé do chão, vira para o lado, vira para o outro, não digas que não, vamos lá dançar. Bater do coração. Ora, 15:49, como o tempo passa, estou 11 minutos do fim da minha missão. Ora então, vamos ficar aqui com Reino das Crianças, canção para todas as famílias, para todos aqueles da minha parte, para todos aqueles que estão à escuta da minha missão, uma boa continuação de uma boa tarde, e para todos vocês, então vamos ficar aqui com o Reino das Crianças, para todas as famílias, que assim seja. Ora então, fiquem bem, até já. Nenhuma família começa em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine.

Pois é, e assim estou chegando ao fim da minha emissão. Já tenho ali o colega do lado para começar a sua emissão. Ora então, acima despeço, que passem todos uma boa continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana e domingo de Ramos, não é? Eu para a semana, claro que não vou estar cá, vou-me ausentar a partir do dia 25 e até uma breve oportunidade, cá estarei outra vez com todos vocês, se Deus quiser. E que tenham todos uma feliz Páscoa. Então vamos, vou ficar aqui com Carlos Pires, saudades de vocês. Até já. Assim me despeço, até para as semanas. Para a semana não estarei cá, que vou-me ausentar uns tempos, mas brevemente, logo que eu possa, estarei aqui com todos vocês. Uma boa continuação de uma boa tarde e um bom domingo de Ramos e um feliz dia de Páscoa para todo o mundo. Ora, um beijinho da minha parte. E fiquem com a RTP Internacional. Deixo hoje a certeza em Bruxelas de que Portugal vai manter-se alinhado com o projeto europeu, apesar da mudança de governo e do crescimento da extrema-direita. Demitiu-se o líder do governo da República da Irlanda, Leo Varadkar. A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, faz um apelo na Antena 1 para que todas as suspeitas de maus-tratos a idosos sejam devidamente denunciadas. Notícias a desenvolver já a seguir na edição das 3. A esta hora, os termómetros registam 17 graus no Porto, 18 graus em Coimbra e 18 graus também em Faro. Lisboa está com 19. Nas ilhas, Ponta Delgada e Funchal estão com 17 graus. Jornal das 3, a edição é de Rita Soares. Tempo para dizer obrigado. L'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale L'atelier Papille vous prépare chaque matin des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds.